American 229, Skokay Dance. Fly direct to Havito 366, descending 4,000 feet, NH1015. Okay, fly direct to Sierra Victor 366, position, and 1015, record. Alpha? Can you say the altitude cleared to 229? American 229, descend 4,000 feet, NH1015. Roger, descend at 4,000 feet, NH1015, chame Santa Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Chamar Recife 2835, 251, 2065. Espera 2000, acione a identificação, confirme a pressão de vista. Confirme a prova por quantas milhas? Aérea 2000, autorizado descer até o nível 0620, confirme a perua que está mantendo por quantas milhas? Solo 1211. Xané 9420, acione identificação. Confirme a prova que está mantendo por quantas milhas? Já está retornando na prova de mares. Xané 9420, confirme a indicada? 270, mano. A gente tem condições de reduzir para 2409 mais? Reduzindo e está descendo até o 1970. A gente autorizou a descida até o nível de voo 130. 130. 130, 94 já. Era 2000 autorizado lá na Prodi, TAP. Os meus só tem meio indicado. Tem condições de incrementar o grande? Tem condições de incrementar até 220. A gente incrementa para 220, nós forçaria 2000. Azul 4207, a sua identificação. Dessa vez chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 015. Quatro 207, confirma indicada? 220. Ente, reduza para 250 mais. 250, a libera da limitação de altitude? Azul 4207, cancelada a limitação de altitude. Cancelada a limitação de altitude, obrigado. Descend 2500 feet, NH 1015, clear GNSS approach, report established. Okay, clear to descend to 2500 feet, and clear for the GNSS 10 approach, American 229. Para 2000, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 pés, o 095, para 2000. Giro 130, Chanel 9420. Chanel 9420, desço para nível 050. 050, 9420. Para 2000, confirme efetuar o procedimento internado. frente. Posta aérea 2000, voo na proa de Duna para o procedimento NB Zulu para a pista 10. Proa de Duna para NB Zulu da 10. Mike, Mike, a Lima tem cabeceira 97 reportando pronto. A Lima tem 97 reportando pronto, Mike. Mike. 740, acione identificação. Confirme por quantas milhas era manter essa prova. Então, 3740, desce para o nível 06200, o ajuste em Salvador na 095. Controle ao Oceano 2000. Prepara o controle. O ILS 4 de fora. Firmo, conforme notamos. Obrigado. Oi, bom dia, voo 984, pode ficar a palma. 984, Lima tem cabeceira no zero. Ah, Lima, já no zero. Número 4. Mike, Juliette, Mike, autorizado a colagem cristal no 7 de vento, 090 graus, 14 horas. Obrigado, colagem no 7 de vento. Era 2000, autorizado descida para 2000 pés, o ajuste permanece 10015, autorizado estimado procedimento NDB Zulu da pista 10, reposto estabilizado. Já 2000 voando na Praia de Duna? Mike, decola 227 no controle Salvador, 1208. 208, controle Mike, Juliette Mike. Gol 1184, autorizado a colagem, pistão 0, vento 080 graus, 139. Vento, voo 1184. R9420, complete redução para 2209. 220, nossa, Chanel 9420. Controle Salvador, Mike Juliette Mike, cruzando 2000 pés da Eole da Motiva. Papa Romeo, Mike Juliette Mike, contato radar na decolagem, subavia saída da Eole para nível 430. Via da Eole para o 430, Mike Juliette Mike. V420, eu informo que vai seguir o tráfego na posição de 12 horas, 10 milhas, rumo ao nordeste, um eco 190, passando 2.500 pés, descida para 2.000 com 210 de grama. É, deixa eu dar mais 420. 208. 208, bom dia. Transmano, 30. Aircon 229. Complete contact tower no frequency 118.95. Okay, 118.95, American 69, roger. Salvador, control de Salvador, voo 1184, cola da sua escuta. Voo 1184, contato radar na decolagem, sua via sair da Puca para nível 370. Tente para o possível para o de Aracaju. Parte. É 2000, confirma para o que está mantendo? Está mantendo para o estudo, para o 2000. Salvador, bom dia, American 69, final for runway 10. American 69, good to land runway 10, wind 090 degrees, 14 knots. I'd like to clear the land on runway 10, American 229. No país, com o destino 015, reduz o 7 para 1809. Regime 15, 1809, Controle Salvador, autoriza Mike Juliette Mike, voa direto ao Monte, vá. Aprovou meu Mike Juliette Mike, aguarde a coordenação. Aguardo. Saia 9420, após o TAP, voa na Pro Serra Vitor 366. Após o TAP, Serra Vitor 366, 9420. Metro 207, após o Serra Vitor 367, voo Serra Vitor 368. Após o 367, voo Serra Vitor 368, azul 4207. 3740, reduz o 7 para 2209. Espera 2000, confirma indicado. Tá com 1.50, já aviso a pista interceptando a final. Espera 2000, complete aproximação visual, emissor na frequência 118.95. 1.895, obrigado, boa tarde. Azul 4207, confirma indicado? 220. Introduz para 1.909. Siga. Até Oscar. Catutin 9 on the ground at 3-2 right turn and contact ground 121.1. Okay, 121.1 for that, American 229. Bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2000. Força Aérea 2000, ajuste no 095, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Prossegue na aproximação, guarda na pista livre, treino da baixada de trabalho. Mike Juliette, Mike, chama o Center Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835251, alterna Mike Juliette, Mike. 1184, autorizado para na Praia de Aracaju. Aracaju, 1184. Portaria 2000. Romeo, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-4, 9. Livre pouso, pistão 1-0, 0 das mãos. Azul 4207, vamos na produção Evita 368, descida para 4000 pés, o ajuste 1-0-1-5, autorizado sinal RNAV e após passando para a Evita 366. Encontrará passando 366, autorizado para o segmento RNAV, Azul 4207. Passou 366, visual 9420. Sinal 9420, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895. Salvador, Oxaneiro 9420, sinal Renato. 420, ajuste no 015, continua a aproximação, número 12 para pouso. Continuando, aguardando 9420, 015. Sou 1184, chama-se para frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 3740, desce para 4000 pés, o ajuste na 0 no 5. O 4207 está seguindo o tráfego na posição de 12 horas, 7 milhas, um Alfa 3, 18, com 1-40 de grau. 7, Azul 4207. A 3740, após o TAP, você revita 366, descida para 2500 pés, o ajuste na 095, autorizado sinal RNAV e reposto estabilizado. Tá. Faixa estabilizada. Libera a esquerda, estação na faixa militar, frequência livre. Liberando a esquerda, frequência livre. 7295, bom dia. Bom dia, Azul 4207, final de 10 milhas, está 1-0. Azul 4207, ajuste no 0, no 7, perdão, no 0, no 5. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Continuando, aguardando a autorização de pouso, Azul 4207. Retornando no 642, espera para o 7, o 648, mantém quanto espera, 1-0. Xané 9420, autorizado pouso 1-0, vento 090 graus, 139. Livre pouso 1-0, Xané 9420. Sete, eu tô papá com sonho de decolagem de imediato. Prezado, decolagem de imediato, pistão no 7, vento no 0, 0 graus, no 3, 9. 4207. Informo Bravo Eco 35 decolando pista auxiliar, não espera com sua aproximação. 7, azul 4207. Oceania 9420, Solos 39, libera direita, chame Solo Salvador, 12111. Direita 019, 420. Vamos ver a Jota Papada, cola 240, chama o controle de Salvador, 1208. 208, vem, Jota Papada. 4207, autorizado pouso, pista no 0, vento no 00 graus, 14 nós. Pouso autorizado, azul 4207. Sierra, aciona a identificação. Deixa para o nível de voo 050, via chegada a MAN. 050, via chegada a MAN. É o Papa Sierra. 010. Obrigado. Gente, eu tô passando de novo de Salvador para Montes Claros, cruza 600 pés em acessão 1500. Gente, então, Papa, ciente no 1500 pés, no litoral. Aguardando a nível 085. Assim que possível, o seu estimado do pouso. O ideal do destino. Ciente, quando possível, vai reportar os estimados para Montes Claros. Quando possível, estarei muito grato por adiante de Montes Claros, em 0085, Juliette, para passar. Olha, bom dia, boa noite, 739, informação Juliette. 739, aciona a identificação do estado de 060. Minha chegada, Mari. Ok, deixou autorizado até o conceito de cono 00, chegada, Mari. 060, desça para o nível 060, vou a Serra Vitor 366, vou 739. T740, chama a torre, frequência 11895. Salvador Juliette, ela está com estimado para Montes Claros. Prossiga. 1500 para Montes Claros. T740. 1500, informa para o ideal do destino. Ideal é a 2. Bom dia, 3740, passando 372, baixo e abaixo. 3740, bom dia. O ajuste na 095, continua em aproximação, aguardando pista livre. Guardo. T740, autorizado pouso, pista no 0, vento 1000 graus, 159. Sempre pouso 3740. Bono 648, decolar 243, chama controle de Salvador, 208. 208, chama de ação. 1642? Bono 648, contato radar, subo para nível de voo 350, via Feita Puca. 350, bono pro Dearu? 648, voa Jamo. Jamo, obrigado. Meia quatro oito, autorizado direto a Arus. direto Aru, muito obrigado, senhor. Contando o Vitor pelo Delta. Adiciona a identificação, descida gritária até nível de voo 060, via chegada a Man. Azul 2770, a Lima tem capsula no zero. A Lima tem 1 no zero, azul 2770. Azul 739, informa o tráfego 1 hora, 27 milhas, rumo oeste, subindo para o nível de voo 045, Bravo Eco 35. Voo 1739. Apatango Juliette até o Papá, informa o tráfego 11 horas, 25 milhas, rumo nordeste, descendo para o nível de voo 060, Boeing 737-800. Ciente, Papá, vai ficar Azul 27F0, autorizado a colagem, pistando a zero, vento no 00 graus, 1-4 mais. Autorizado a colagem, captura no zero, azul 27F0. Salame 140, serve a relógio no TR da Azul após a Lima Terra em cabeceira 1-0. Azul 2770, bom dia. Contato radar na decolagem via saída Coral, submantenha nível de voo 1960. Via Coral, submantenha 1960, azul 2770. Autorizado, gol 1739. 1739, desse mantém o 060, tráfego informado agora 1 hora, 3.4 milhas, mantendo 045. 060, gol 1739. Gol no 648, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, tenha um bom feriado, um bom final de feriado aí. Igualmente, bom voo. Obrigado. Deixe até o papá, aguarde para subir e manter nível de voo 085. Aguardando, papá. 0 graus, 179. Toma 0, ajuste no 095, repasse passando a vista 366. Continuando a vista 366, ajustado e 2500, voo 739. Papatão Juliette, hotel Papá, sub, mantém condições visuais, nível de voo 085. 085, Papá. Papá, Papá, Eco, Papá, Serra, número 2 na aproximação, reduza para 2009. Governo 2009, Eco, Papá, Serra. Azul 2770, voz direto Coral. Direto Coral 2770. Decolada 50, chame controle Salvador 208. Controle Salvador 208, chameu 240. Controle Salvador, voo Rio Chameu no 40, na Puca, Jão Caju. Sané 6140, acione código transponder 5053. 5053 transponder. Sané 6140, via saída Puca, submantenha nível de voo 350, aguarde contato a data. Via saída Puca, hoje é 6140. Sané 6140, pode voar Jama do presente? Sané 6140, contato radar, passa 2500 pés, autorizar direto Jamo. Por hoje, Jamo, Rocha, né, 6140, obrigado, querido. Papapá, Eco, Papá, Serra, autorizado descer para 4000 pés. 4000 pés, Eco, Papá, Serra. Eco, Papá, Serra, confirma, efetuando algum desvio? Afirmativo, foi informado já. Controle não recebeu. Papá, papai, papá, zero. Papá, papai, papá, zero, confirme. Irá fazer o procedimento RNAV da pista no zero? Papá, zero, tem questões de pouso no autoflex. Gente, irei informar a torre. Prossegue para a duna. É, modifica com a torre para pouso na 1-7. Serra descendo para 466, Gol 1739. 1-739, complexo final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 1-18, decimal 95. Torre 1739, NSS 10-1-05, repassará estabilizado. É só passear. Patango Vito, Hotel Papá, confirma, irá manter o nível de voo 060 até o destino? Patango Juliette, Hotel Papá? Confirma, irá manter o... e subir e manter o nível de voo 085? Zero, vento na 00 graus, 14 nós. Livre posto, pista no 0, voo no 739. Papai, com papai, você é autorizado o final do procedimento NDB Zulu da 190, responsabilizado. Responsabilizado, senhora. Enche, agora transferir. Patango Vitor Kilo Delta, desse mantenha 4 mil pés, ajuste na 095. 4 mil, 095, Vitor Kilo Delta. Patango Vitor Kilo Delta, livre de desvio, é passo ao término. É passo ao término, Kilo Delta. Papapá, Eco, Papá Serra, complete final do procedimento, chame Torres Salvador, frequência 118, decimal 95. Corre, 3295, bom dia. Bom dia, bom povo. Bom dia. Atendimento RNAVE da pista 90? Negativo RNAVE, eu entendi o voo da pista 90, o Kilo Delta. Patango Vitor Kilo Delta, sim. Após desvios, foi direto Duna. Autorizado o final do procedimento NDB Zulu da pista 90, responsabilizado. Após desvios, foi direto Duna. Autorizado o final do procedimento NDB Zulu da pista 90, responsabilizado, Vitor Kilo Delta. 7, libera direita, chame solo. 1211. 211, obrigado, vou o nosso 739. Né, 6140, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Afirmativo, bom voo. Patango Vitor Kilo Delta, desça para 2.000 pés, eu posso estabilizar. 2.000 pés, eu posso estabilizar, Kilo Delta. Instrumento cancelado 58, autorizado curva esquerda, base pela direita, reporte final no 7. Posso parar final. Partendo direto até o Papá. 4,6 milhas, oeste de Salvador, serviço radar encerrado, sob condições visuais para o nível de voo 085, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Para o serviço de informação de voo e alerta, chame o Centro Recife. Frequência 128.8, alterna 126.0. Por favor. Este vento 090 graus no 4,9. Autorizado pouso, Eco Passeana. Patango Vitor Kilo Delta, acontece sinal do procedimento, chame 2 Salvador, frequência 118.95. 2 Salvador, 18.95, Vitor Kilo Delta. Autorizado, Backtech, estacionar a Graia, que está livre. 2 Salvador, com Patango Vitor Kilo Delta, estabilizado, sinal 10, sem resolução. Batango Vitor Kilo Delta, ajuste no 0, no 5. Poderia confirmar pulso no 0, no 7. Pulso no 7, senhorita. Marcador externo para cancelamento, só instrumento. É porta de 7, o externo, onde está a regra, Kilo Delta. Passou externo, 20 km de alta, encontrei a vista marcial, estou para mudança de regra e prossegue no 7 pela direita. 20 km de alta, planejamento cancelado 02, autorizado curva esquerda, base pela direita, reporte final no 7. Reporte final no 7, tem marcial checado, 20 km de alta. Delta autorizado pouso, pistão 7, vento 090 graus, 14 noite. Autorizado pouso, pistão 7, abaixar a checada, vento aqui no Delta. Pan 3198, desça para o nível de voo 050, autorizado direto para a Vitor 366, ajuste na 015. Ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, vamos dar 94. Delta, sala 05, poderia com uma parte queira prosseguir. Já estou na frequência livre. Para o nosso máximo autorizado de decolagem, pistão 0, vento 0, 80 graus, 059. O 2770. Faça posição coral, serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo no 60 e chame o controle IEL, frequência 120, décima 1. 120, obrigado. No voo. Na 6200, via chegada no ar e desça para o nível de voo 060. Ajuste no 015. Controle Salvador, muito bom dia, voo 1094. 1094, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída bomba. Subir, mantenha nível de voo 370. E a Boba 370, voo 10 na espaço. A 6200, autorizado direto e SAP. 6200, SAP. Bono 094, autorizado direto Borba. Direto Borba, muito grato, Bono 094. Sonei 6200, prossiga. Só para tirar uma dúvida, o ILS está com frente ao verão? Negativo. Azul 4082, bom dia. Foi Mari para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 070. Ajuste no 0 no 5. 070, 4082, na prole Mari. Azul 4082, número 3 na aproximação, reduza para 2509. Reduzindo 250, 4082. SAM 3198, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reposto estabilizado. Ajuste permanece 10 no 5. É 6200, sem restrições, autorizado a descer para 4000 pés. Azul 4082, desce e mantenha nível de voo 050. 050, 4082.